este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 18 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Sempre trazemos aqui alguma pergunta, um texto de Emmanuel do livro O Consolador. E desta vez trouxemos, já que estamos abordando no livro A Gênese sobre a presciência, um capítulo que já está quase finalizando, trouxemos uma pergunta feita ao Espírito Emmanuel, que é o seguinte, que está no livro O Consolador, é a pergunta 144. Pergunta: os fenômenos premonitórios atestam a possibilidade da presciência com relação ao futuro? Emmanuel responde: os espíritos de nossa esfera não podem devassar o futuro, considerando essa atividade uma característica dos atributos do Criador Supremo, que é Deus. Temos de considerar, todavia, que as existências humanas estão subordinadas a um mapa de provas gerais, onde a personalidade deve movimentar-se com o seu esforço para a iluminação do porvir. E dentro desse roteiro, os mentores espirituais mais elevados podem organizar os fatos premonitórios quando convenham à demonstração de que o homem não se resume a um conglomerado de elementos químicos de conformidade com a definição do materialismo dissolvente. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 6 de agosto, manhã do inverno brasileiro em Santa Bárbara do Oeste, um clima muito agradável para começarmos o nosso trabalho no dia de hoje. Temos na técnica de som Vinícius Júnior Pires, sempre fazendo um trabalho de bom nível, de excelente boa vontade, facilitando as nossas atividades. E no telefone, nos assessorando, temos a Raquel. Quaisquer dúvidas, sugestões, liguem para a Rádio Brasil 3463-5068, 3463-5255. Muito bem, dentro do exercício de reflexão, que é esse primeiro começo que fazemos aqui do nosso programa Visão Espírita, estamos também trazendo textos de um livro até um pouco esquecido dos espíritas. É o livro Emmanuel, é o quinto livro da coleção de Chico Xavier. E eu peguei, comecei a folhear e comecei a perceber que existem textos muito profundos, textos atuais, textos que esclarecem alguns momentos da história que ficaram um pouco esquecidos. E eu estou trazendo com o intuito de divulgar o livro também, de rediscutirmos, de colocarmos em pauta as opiniões que Emmanuel deu no ano de 1938. E o Emmanuel, nesse capítulo, ele fala sobre a evolução dos sistemas religiosos. E Emmanuel assim se expressa. Preste bem atenção, porque o Emmanuel, ele tem aquele poder de síntese. Em poucas palavras, ele diz muita coisa. E o Emmanuel escreve: a ideia da imortalidade é latente em todas as almas e é substrato de todas as religiões antigas e modernas. Os sistemas religiosos, em cada período de progresso humano, renovam-se na fonte da verdade relativa que promana do alto, compatível com a época. Nos tempos modernos, as ideias novas, referentes ao espiritualismo e à imortalidade, necessitam difusão por toda parte. Não mais a concepção de um Deus terrível, criando a eternidade dos tormentos, segundo a teologia em voga, que tem ensinado erradamente a ideia de um paraíso beatífico, insípido, e um inferno aterrador, irremissivelmente eterno. Não mais a religião que malsina o progresso e a investigação, mas a ideia pura e verdadeira da imortalidade para todas as criaturas, a vida estuando em todo o universo e a luta em todos os seus mais recônditos redutos, argamassando à custa dos esforços de cada um o portentoso edifício da evolução humana. É um texto filosófico, é um texto amplo, é um texto denso, que dá para se desdobrar em muitos assuntos. E eu faço agora o meu comentário em cima desse texto de Emmanuel e me expresso assim: a imortalidade do espírito e a sua sobrevivência depois da morte é uma percepção muito antiga do pensamento humano. É um sentimento latente que se perpetua e se fortalece com as mais variadas experiências. As religiões fornecem o material filosófico que desperta e revive essa crença milenar. A crença na imortalidade do espírito é coerente com a grandeza do universo, com os seus mistérios, com as suas infinitas possibilidades, num jogo de forças físicas e gravitacionais que impressionam as mentes mais esclarecidas. O entendimento do que seja o espírito, a sutileza de suas possibilidades, nos faz acreditar e compreender que uma obra tão bela e tão fantástica não pode morrer, escravizada nos limites de um corpo transitório e perecível. Eu escrevi isso porque o Kardec fala que estava tendo uma mudança no pensamento da sociedade, do mundo, naquela época. Kardec vivia o ano 1860, 60 e pouco, e estava ainda em grande ebulição, embora bem estabelecido, as bases do iluminismo, que veio até desencadear a Revolução Francesa, mudando radicalmente alguns conceitos. E é nesse contexto de mudanças que surge a doutrina espírita, trazendo uma nova revelação, e como ele fala aqui, argamassando, quer dizer, fazendo a massa básica de um pensamento novo. Então, o que o Espiritismo trouxe foi exatamente a pedra que faltava naquele momento da revolução do pensamento. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer: muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia, meu amigo Geraldo. Você vai se comprometer comigo nesse livro Emmanuel. Você vai ler na próxima semana, capítulo 5, página 39. Tá? Que é um capítulo especial que eu cataloguei no Vadimeco como exposição temas. Então, é realmente um capítulo muito especial. Mas a doutrina espírita, na realidade, aquilo que era filosofia, ela transformou em ciência sobre a questão da imortalidade da alma. Porque a doutrina, se você for querer provar pela ciência materialista, se ela tiver um pinguinho de boa vontade, né, ela vai ver que ela confirma. Quando você tem aquele livro publicado sobre a grafoscopia, onde o Chico psicografa a mensagem de uma senhora italiana e, pela grafoscopia, se prova que aquela assinatura que o Chico fez é idêntica à assinatura que a desencarnada, enquanto encarnada, assinava. Quer dizer, isso aí não tem, né? Se você pegar todos os exemplos que a doutrina mostra de pessoas que se manifestaram dizendo coisas que só elas sabiam enquanto vivas, e você vai lá, eu tive um grande pintor que revelou um afresco que ele tinha escondido num cofre na parede da casa, né? Quer dizer, são coisas assim que a ciência deveria de ter a humildade de dizer assim: gente, nós não conseguimos, com o material que temos, provar isso aqui. Mas o nosso bom senso diz assim: por enquanto, a doutrina espírita tem razão. Não pode provar, mas não pode negar, né? Não pode negar, né? É que nem o pessoal diz assim: prova a respeito da reencarnação. Eu pergunto: prova a respeito da vida única. É isso aí. É, então, é uma coisa natural. Então, realmente, fora da imortalidade da alma, porque isso a doutrina espírita veio transformar. Não é mais uma hipótese, é um conhecimento. A doutrina espírita veio nos dar esse conhecimento. E é esta imortalidade da alma que realmente nos torna importantes, nos torna realmente criaturas que não vão passar. Nós permaneceremos. Então aí torna verdade aquilo que Jesus há 2000 anos disse: cultiva o tesouro que a traça não rói. Quer queiram, quer não queiram, queiram, a gente vai sobreviver. É isso aí. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Vinícius, meu amigo, nosso técnico aqui, que deixa o programa mais harmonioso com esse bando de voz ruim que nós temos. Bom dia, Raquel, que está no telefone aí no 34635068. Bom dia a você que está nos ouvindo pelo nosso aplicativo União Rádio, a Rádio Web, né, que você pode baixar tanto por iPhone quanto por Android. Os dois têm um aplicativo, União Rádio Web. E bom dia a você que também que está nos acompanhando pelo Facebook. Essa semana eu andei convidando umas pessoas que o Facebook me permitiu reconvidar, e nós chegamos aí a 2.855 pessoas. Então deu uma crescidinha aí. E com isso eu já publiquei ali a pergunta do livro Consolador, que o Geraldo nos trouxe. Publiquei também esse comentário de Emmanuel, do livro Emmanuel, né, A Evolução dos Sistemas Religiosos. Então você pode reler, deixar sua pergunta, seu comentário. Eu estou estudando bastante, no momento, a questão da evolução e da ciência e da filosofia. Eu estou passando alguns livros e esse assunto, Geraldo, que você trouxe, eu acredito que Kardec, ele foi tão feliz quando ele desenvolveu uma doutrina baseada em ciência, filosofia e moral, né? Então, assim, ela não é uma doutrina científica. Por isso que alguns cientistas falam: ah, eu não acredito nisso. Ela não é uma doutrina puramente filosófica. E ela não é uma doutrina moral, só imoral. Tanto é que existe dentro do movimento espírita essa polêmica se o espiritismo é religião ou não é religião, né? Então, a gente pode até contribuir falando assim que tudo que te ajuda a religar a Deus, religioso é. Então, mas não foi o aspecto que o Kardec, ele não quis dar um peso maior nesse ponto. Foi a primeira intenção dele. E nem foi a primeira intenção ser cientista, e nem foi a primeira intenção ser só filosófico. Ele juntou, e ele defende claramente que é um tripé: ciência, filosofia e religião. E evidentemente eu acho que ele conseguiu um modelo que talvez ainda seja muito moderno para muita gente, porque trazer um modelo que muda o status quo, que muda o modelo vigente, não é tarefa para qualquer um. Não é uma tarefa para qualquer um, não. E só alguns anos atrás eu estava juntando um material que eu queria escrever sobre o momento da época, do mundo que Kardec escreveu a obra espírita, e hoje tem alguns livros já falando sobre isso. Aí eu deixei o projeto de lado, porque já tem gente que escreveu sobre isso. Então, o momento que Kardec estava no mundo, veja só, precisou acontecer o iluminismo, né? Ele é posterior a esse momento, né? E interessantemente, a Revolução Francesa vem depois de Kardec. Então, assim, a primeira é 1789, mas a Revolução Industrial em 1889... Foram desdobramentos. Foi um desdobramento do iluminismo de 1789, que já era um desdobramento de Descartes com a mudança do método de pesquisa científico. E daí, hoje, quando você está no mundo sendo um cientista e não se preocupa com os aspectos filosóficos e morais, eu começo a questionar a sua ciência. Quando você é um filósofo que não se preocupa com a ciência e com a moral, eu começo a questionar a sua filosofia. E se você é um religioso que dogmatiza os conhecimentos religiosos sem se preocupar com a ciência e a filosofia, eu questiono você como religioso. Então, o equilíbrio desses três pontos na doutrina espírita é um modelo a ser seguido por todos os demais pesquisadores, filósofos, cientistas, aonde ele não é dogmático num ponto de vista. Ao contrário, ele é abrangente. Nós precisamos hoje abrir o estudo para outros campos. Nós precisamos trocar mais figurinhas. Nós não podemos achar que nós somos os doutores no assunto. Nós precisamos entender que um depende do outro, e quando um e o outro soma os diversos pontos de vista, nós temos uma paisagem completa. Sem dúvida. Então, esse eu acho que é o grande pulo do gato que a doutrina espírita traz como modelo para o mundo. Muito bem, meus amigos. São as primeiras palavras para que a gente possa aquecer os nossos pensamentos e comentários aqui. E é um trabalho do programa Visão Espírita sempre tentar difundir e dizer a todos os centros espíritas que é importante o estudo, a instrução, a formação de grupos para estudo, questionamento, pesquisa, que haja esse movimento dentro do centro espírita. É assim que vamos conhecer mais e aprofundar tudo aquilo que está no Livro dos Espíritos, no Evangelho, no Livro dos Médiuns. Então você, dirigente de centro espírita, ou você que comparece ao centro espírita, se motive a formar esses grupos de estudo. Muito bem. Aliás, a base do nosso estudo, né, que é o dos livros da Terezinha, é exatamente isso. Livro para estudos em grupo. Tanto que é coleção de estudos da Terezinha, né? Muito, eu vou pedir ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Essa linda prece na voz da Terezinha Oliveira, vamos iniciar o nosso primeiro bloco de estudos do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz. E hoje, considerando todo o contexto em que vivemos, o capítulo escolhido foi o 144, Em Meio de Lobos. Alcateia. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos.

Eu sempre repito isso, eu digo assim, a pior coisa que pode ter acontecer é morrer. Agora, se você já desenvolveu a crença que nós não morremos, então não tem que temer a morte. Porque você vai renascer. Você é um espírito imortal. Medo de quê? Por que que a gente tem medo do câncer? Porque o câncer pode nos levar à morte. Mas, em você morrendo, o câncer fica no corpo físico. E você, como espírito, nasce perfeito de novo. Renasce, né? Porque o câncer não se transmite ao espírito. É só ao corpo físico. Acabou o corpo físico, acabou o câncer junto com ele e você continua imortal. O grande triunfo que eu encontrei dentro da doutrina espírita, no início de casamento, meu filho devia ter um ano, dois anos, eu tinha a noite que eu não conseguia dormir. Só de imaginar que quando ele chegasse nos 18 anos, de repente ele poderia ter uma moto e sofrer um acidente de moto e morrer. Aquilo ia ser o fim da minha vida. Quando a doutrina espírita mostrou que nós não morremos, eu me libertei. Eu raciocinava assim, um trombadinha chega na tua frente, te dá 3 tiros e você não morre. Meu Deus, aquilo para mim foi o máximo. E realmente, a ideia do cristianismo, da imortalidade do espírito, é suprema. Acabou com a morte. Então nós não podemos temer aqueles que lutam com armas que não são corretamente, não são corretas, não são, como é que se diz, morais. E também não podemos lutar com eles com as mesmas armas, porque aí estaremos nos igualando, né? Estaremos nos tornando como lobos. Então nós temos que continuar lutando com as armas que nós temos, que é a dignidade, é o amor. Agora, isso vai acontecer o quê? Por que que a política está do jeito que está? Porque todo mundo que entra na política entra para o time. Agora imagina se, por exemplo, milhares de pessoas se entrassem na política e agindo de forma correta. Existem países, nós vemos aí, os exemplos estão à tona. Existem países que representantes nas câmaras moram em apartamento de kitnet. Quer dizer, é perfeitamente possível fazer as coisas direito. Agora, que enquanto nós estivermos fazendo as coisas direito isoladamente, nós não venceremos a batalha. Agora, se nós conseguirmos que em peso, né, a coletividade haja de acordo, isso aí vai engrossar o caldo. Então nós não podemos esmorecer, nós temos que continuar lutando e usando a técnica do Cristo, através do amor, através da verdade. Nós temos que nos expor, nós não podemos nos acovardar, porque o pior que pode nos acontecer é alguém nos matar, e não vai matar, porque nós somos imortais. E isso seria o comportamento, entre aspas, do cordeiro. Do cordeiro. Esse seria o comportamento do cordeiro. Aquele que usa as suas armas. Você quer uma arma maior do que a consciência que você não morre? Por que que o bandido não te deixa matar ele? Porque ele imagina que você vai matar. Agora, quando ele tiver a consciência que ninguém pode matar ele, ele não vai esquentar a cabeça. Ele vai se tornar muito mais solto. Ou vai mudar. Não vai ser mais bandido, porque vai ver que não tem mais sentido. Então, essa arma que nós temos, que é o conhecimento da imortalidade, não é uma crença. Nós temos um conhecimento da imortalidade. Então nós temos que vivenciar de acordo com esse conhecimento. Se nós dizemos que devemos cultivar o tesouro que a traça não rói, nós nos vendemos para ganhar cargo, para ganhar... Isso aí é um discurso e uma ação completamente diferente. Se nós acreditamos nisso, nós temos que vivenciar isso. Então nós não podemos, no meio dessa sociedade, almejar o tesouro que a traça rói. Se nós não almejamos, nós podemos lutar pelo nosso ideal. E é isso que está faltando. exatamente nós todos que defendemos essa ideia, vivermos essa ideia. Eu em especial aqui, eu fiquei pensando aqui, ser um cordeiro, né? E às vezes, acho que é uma reflexão muito bacana esse texto, pelo seguinte, que aqui ele está deixando claro, não é para você ser ingênuo. Ingenuidade é um defeito grave. É você ser um cordeiro, é você ser bom, ter princípios nas ações amorosas. Astuto como a cobra. Astuto. Mas aproveitar da situação de estar entre os lobos e entre os lobos deixar alguns exemplos de bem viver, de amor. É simples isso? De forma nenhuma, é até bem complicado. Mas por um outro lado, esse texto, ele de alguma forma ele me consolou na leitura, porque às vezes eu me sinto desse jeito aqui em alguns lugares. Parece que eu estou falando grego, né, como se diria no ditado popular. E é taxado de bobo. Taxado de bobo, ainda fala assim, não é possível você pensar desse jeito, você tem certeza? Você é melhor do que isso. Olha só como as frases são doloridas. E aí, você olha para a pessoa assim, você fica compadecido da pessoa, porque você vê que, na melhor das hipóteses, ele é um lobo bonzinho. Mas é lobo. Porque ele, na primeira chance, se você bobear, ele te morde. Na primeira chance, se você bobear, ele passa por cima do outro para se beneficiar. As intenções ainda são de lobos. O comportamento ainda é de lobo. Ele não conseguiu sair daquele estado de lobo. Então a gente, às vezes, eu acho que muitos meios que eu frequento, e já frequentei, eu acho que ser esse cordeiro no meio dos lobos não é para qualquer um. Isso me deixou até, de uma certa forma, animado. Falei assim, eu acho que eu fui corajoso em muitas situações. Porque eu sabia no meio que eu estava. Eu sabia que as pessoas que eu estava. E de alguma forma, alguma coisa fica lá, né? Não é fácil. Agora, se, e aí é o grande convite, nós somos em muitos cordeiros. Só que tem uma grande maioria amedrontada com o primeiro latido de um lobo. Se nós nos tornarmos cordeiros vigorosos e nos entendermos que na soma da manada de cordeiro nós somos superiores a meia dúzia de lobos, o mundo vai mudar. Acontece que a gente se amedronta em demasia com a carantonha dos lobos, com aqueles dentes afiados. E dente afiado não consegue morder uma manada muito grande. Ele é pisoteado. Agora, se a gente se abaixar em coletividade com a primeira rosnada, nós vamos sempre ser dominados pelos lobos. Então esse é, eu acho, o grande convite desse texto. Arlan, só acrescentaria nisso que você está falando, aquilo que o Kardec colocou. Não assumirmos compromissos indissolúveis. Mas vamos supor que você já assumiu. Vamos supor que você já assumiu. Reconheça o erro, mas não se dobre mais. Não tenha medo de que o compromisso indissolúvel que você assumiu venha à tona. Encare e arque com a consequência do compromisso que você assumiu e veio à tona. Mas encare, mude a sua posição. A doutrina espírita é muito clara com relação a isso. O erro do passado não justifica continuar errando só por medo de que a verdade surja. Assuma. Encare e se responsabilize pela mancada que cedeu, mas mude a sua atitude. Começamos muito bem. Acho que foram colocações muito bem feitas, filosóficas, históricas, e que servem de embasamento aos novos raciocínios e aos novos comportamentos que devemos almejar. Então, muito bem, acho que estamos num patamar de entendimento razoável da doutrina espírita, e você que está nos ouvindo, ter também essa troca de informações é interessante para que todos nós possamos crescer juntos. Temos aqui um recado, que no dia 12 de agosto, próximo sábado, às 15 horas, na Secretaria de Educação de Santa Bárbara do Oeste, Rua Graça Martins, 680, centro, entrada pela Avenida Tiradentes, terá uma palestra chamada O 14º Apóstolo, de Paulo César Fernandes. Terá tarde de autógrafo e quem puder levar um litro de leite para a casa da criança. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 6 minutos. Estamos aptos a começar o segundo bloco, sem antes lembrar dos nossos patrocinadores. A União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, com a Banca do Livro Espírita ao lado da Biblioteca Central e de algumas feiras de livros espíritas, livros usados. Também da USE de Americana, com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Ligue hoje mesmo e fique sócio pelo telefone 3468-3711. E Pet Life, clínica veterinária, na Rua General Osório 287, centro de Santa Bárbara do Oeste, atende pelo telefone 3628-8700. Muito bem, meus amigos, começando o segundo bloco, que é o bloco principal dos estudos do nosso programa, no livro A Gênese, que aliás está chegando no seu final. Depois da Gênesis, estudaríamos o quê, Luiz? O céu e o inferno. O céu e o inferno. Eu vou até fazer uma parte. Por acaso, ontem eu fiz uma palestra sobre o céu e o inferno e o Luiz fez uma na segunda. Olha que... E eu estava falando para ele quanta coisa boa que tem naquele livro. Tem, cara. Né? Então, mas tudo isso é interessante, está formando uma base muito forte na gente, né? E aqui falamos sobre presciência, sobre a premonição, é o capítulo 17. E faz vários programas que estamos falando, batendo nessa mesma tecla, enfocando de um jeito, enfocando de outro, e isso tudo vai formando uma base de entendimento. E hoje estamos aqui no item 59, em que o Kardec coloca o título de Vossos filhos e filhas profetizarão. Existe um texto de Atos dos Apóstolos que vamos ler, e depois uma explicação de Allan Kardec. Tudo é muito interessante. Eu vou fazer a leitura, Luiz comenta, eu comento, Allan comenta, tudo para a gente mais uma vez fortalecer a crença da realidade da presciência. Leitura de Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Naqueles dias espalharei meu espírito sobre os meus servos e servas e eles profetizarão. Esse foi um texto selecionado por Allan Kardec dentro desse contexto aqui da presciência. E aí o Kardec ele entra fazendo um comentário sobre esse texto de Atos dos Apóstolos. E Kardec assim fala: se considerarmos o estado atual do mundo físico e do mundo moral, as tendências, as aspirações, os pressentimentos das massas, a decadência das velhas ideias que se debatem em vão desde um século contra as ideias novas, não se pode duvidar que nova ordem de coisas se prepara e que o velho mundo chega ao seu termo. Se agora levarmos em conta a forma alegórica de certos quadros e perscrutando o sentido íntimo das palavras de Jesus, comparamos a situação atual, século XIX, com os tempos por ele descritos como devendo marcar a era da renovação. Não se pode deixar de convir em que diversas de suas predições apresentam hoje sua efetivação. Daí concluir-se que chegamos aos tempos anunciados, o que é confirmado sobre todos os pontos do globo pelos espíritos que se manifestam. Como temos visto, o advento do Espiritismo coincide com outras circunstâncias. Realiza uma das mais importantes predições de Jesus pela influência que forçosamente deve exercer sobre as ideias. Ademais, ele é claramente anunciado naquela predição relatada nos Atos dos Apóstolos. Dois pontos, abre aspas. Nos derradeiros tempos, diz o Senhor, espalharei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Fecha aspas, ponto final. E finaliza Kardec. É o anúncio inequívoco da vulgarização da mediunidade, a qual se revela em nossos dias nos indivíduos de todas as idades, de todos os sexos e de todas as condições e, por conseguinte, da manifestação universal dos espíritos, pois sem os espíritos não haveria médiuns. Disse que tal sucederia nos últimos tempos. Ora, dado que não alcançamos ainda o fim do mundo, mas ao contrário, a sua regeneração, deve-se entender essas palavras, os últimos tempos no mundo moral que termina. Isso é um texto que ele pegou do Evangelho segundo o Espiritismo. Então você veja quanta riqueza de informação. Nós temos lá no Velho Testamento os profetas, criaturas já predestinadas a fazer predições. Então teve Moisés, teve José, teve Daniel, uma série deles, que dos profetas que se manifestaram. E aí você chega à conclusão que havia essa possibilidade, mas através de homens escolhidos, homens que vieram com essa finalidade. Você vê na entrada de Jesus que ele nos conta uma parábola para informar que lá no tempo de Abraão, o plano espiritual já tentava se manifestar, quando ele fala a parábola do rico e do Lázaro. O rico, quando ele toma conhecimento do que se passa no plano espiritual, ele quer voltar para contar para os seus irmãos. E aí Abraão diz, não, eles têm os profetas, eles que ouçam os profetas. Por quê? Porque naquele tempo tinha sido programado que essas informações viriam através dos profetas. Pessoas dignas, pessoas admiradas, pessoas que viviam em proeminência para que ouvissem. Então, não foi permitido, mas era possível. Então, o plano espiritual sempre foi possível se manifestar, mas não foi permitido porque tinham os profetas. E aí, vem essa passagem dizendo, no fim dos tempos deste período. Sim. Né? Quer dizer, este período que foi designado para isso está chegando ao fim, que é exatamente quando todos dos vossos filhos e filhas poderão profetizar. É a eclosão da mediunidade. Agora, isso não vai se dar eternamente, né? Através da mediunidade, através de todas essas manifestações que nós assistimos, nós tivemos oportunidade de ter contato com as manifestações espirituais. Então você veja, no tempo de Abraão não foi permitido que o rico se manifestasse. Hoje, eu vou chutar, por exemplo, esse livro que o Alan está lendo, Fonte Viva, Vinha de Luz, esses aí, cada livro desses tem 180 manifestações do plano espiritual, cada um. Quatro, né? Eu chuto, é uma coisa que eu nunca vi esse número, mas eu chuto que deve existir uns 40 mil livros espíritas, aproximadamente isso. Então, você imagina, esses 40 mil livros espíritas dando informação a respeito do mundo espiritual, além disso, nós temos no teatro, nós temos na televisão, nós temos no cinema, Nosso Lar, As Mães do Chico Xavier. Veja, quanta colher de chá nos foi dada para nos mostrar o plano espiritual. Agora, quem não acordar é problema de cada um. Quer dizer, as manifestações foram dadas, os momentos foram vividos, está aí. Agora, se você não quiser acordar com toda essa evidência que nos tem sido dada, é um problema seu. Esses tempos passarão. E a doutrina é clara, a doutrina é nítida. Vem aí o planeta de regeneração. Quem não se transformou vai continuar existindo, não vai morrer, não vai para o inferno, mas vai continuar morando na casa que escolheu. Mundos de provas e expiações, e não vai ser na Terra, porque a Terra vai ser promovida. Né? Então, a Terra se promovendo para a regeneração, viverão aqueles que se qualificaram para tanto. Quando eu li esse texto, em mim ficou se repetindo uma frase que eu passei a refletir de ontem para hoje, Alain e Luiz, que é aquela frase que todo mundo conhece, que todo mundo usa, mas parece que nesse contexto me veio de maneira muito nítida, que Jesus disse em algum momento de sua passagem por aqui, olhos de ver. Todo mundo sabe que o olho é para ver, né? Que o ouvido é para ouvir. Mas ele fala olhos de ver, parece uma redundância, mas não é uma redundância. Ele está chamando a atenção para uma outra condição, porque o olho, normalmente, ele é feito para ver. Mas quando ele fala olhos de ver, fica subentendido ver algo mais. Esse ver não é aquele ver limitado às expressões físicas. Talvez esse ver, já é uma interpretação minha, seja mais próximo da percepção do que é o sentido físico da visão. É olhos de ver, olhos de entendimento, a percepção. Você compreender uma nova ordem de valores. Talvez esse conjunto de percepção, se poderia colocar o título olhos de ver. Então eu fico imaginando, os indivíduos que tiverem olhos de ver, ao ler esse texto de Atos dos Apóstolos e essa explicação de Kardec, no meu humilde entendimento, fica nítido que nós precisamos nos abrir. A gente não pode ficar com a mente fechada, com a mente dentro de um quadrado apenas. Você quer falar alguma coisa? Eu quero só acrescentar uma coisinha para te ver os sinais que nos são remetidos. Perfeito. Exatamente. O Luiz falou, completou muito bem, encaixou bem. Ver os sinais. Eles estão aí. Muitas vezes, fazendo uma brincadeira, a gente fica dentro de um quadrado e às vezes é necessário ficar dentro do quadrado, mas às vezes tem que sair do quadrado também. E ver, sentir, pressentir. E esqueçamos que somos espíritos, que somos católicos, evangélicos. Faz de conta que não temos religião. Uma pessoa com boa vontade, com estudo, com a mente aberta, ele há de compreender que existe alguma coisa a mais do que o ver, do que palpar. Por isso que eu coloquei no começo, em que o Emmanuel fala, a crença na imortalidade é um sentimento latente no ser. Aí eu fui ver o que é latente. É vivo. Aquilo que pulsa, aquilo que interage. Todos, até os que se dizem ateus, todos, lá no íntimo, ele tem essa crença latente na imortalidade. E quando você crê na imortalidade, aí você abre uma porta muito grande. E esse texto se encaixa disso. Os vossos filhos profetizarão. E aí eu comecei a tentar interpretar o texto que Jesus diz, espalharei o meu espírito sobre toda a carne. Aí eu falei sobre o espírito. Existe a definição do espírito, que é a essência, a mente, a inteligência, mas no meu entender, não é esse o espírito que Jesus está espalhando sobre a carne. É o espírito da coisa, é o entendimento, é a ideia maior, são as intenções, é um planejamento. É esse espírito que ele espalhará sobre a terra. Não é ele, Jesus, se espalhar fisicamente sobre a terra. Então precisa ser interpretado, precisa ter olhos de ver. E ele fala, espalharei o meu espírito, é o espírito das coisas. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quer dizer, era um fenômeno que não era tão comum e é um fenômeno que vai passar a ser comum. E profetizar na época era falar alguma coisa que ia além do que os olhos viam e do que os ouvidos ouviam. Era um fato, era uma situação que chamava a atenção. E aí ele fala, e aí ele repete: vossos filhos terão visões. Que visão? Não é a visão do olho, porque todo mundo, ou quase todos, tem a visão do olho. Então são outras visões. Você percebe que ele sempre dá uma conotação de algo a mais do que a matéria. E vossos velhos terão sonhos. Porque o indivíduo que é velho, ele está quase se despedindo do corpo, então ele tem essas facilidades, desses desprendimentos, dessas percepções, desses sonhos. Então o texto de Jesus, com um pouco de boa vontade, considerando que muito do que ele falou foi em aramaico, grego antigo, e tudo isso foi sofrendo traduções, talvez não tenha sido exatamente essas palavras, mas a ideia com certeza deve ser muito próxima daquilo que ele disse. Então isso fica claro, a premonição, a previsão de Jesus. Nossa, a gripe, ela me pegou aqui, que não está fácil. O nariz para respirar e falar ao mesmo tempo pela boca não está simples. Negócio, não. Eu acho que você é mortal, Alan. Não, cara, e logo devo ir, viu, cara? Sabe que, assim, esse texto da Gênesis tem 150 anos. Então o comentário de Kardec é contemporâneo a 150 anos atrás. Não é de agora. E ele fala de um percurso que nós já percorremos nos últimos 150 anos, que é justamente o grande advento da mediunidade ostensiva. Né? Ele já estava anunciando esse processo. Ele, né? Ele fez uma profecia. Então, não é mais hoje segredo Que a mediunidade está aí, às portas de quem quiser ver e quem não quiser ver. E não é só dentro do Espiritismo, ela acontece em um monte de lugar. Esses dias um católico lá estava falando comigo, eu falei assim: caramba, o que, que são os santos? Só me explica isso, o que, que são os santos? Não, aí começou a gaguejar, né? Porque eu falei: ué, o santo não é a manifestação do Espírito? É, mas é um Espírito especial. Eu falei: mas que espírito especial? Todo espírito não é especial? É um espírito. Existe uma classe, né? Então o especial se manifesta, e o não especial está onde? Está escondido? Qual que é? Então aí não existe explicação, porque o entendimento para eles é dogmático, não há um raciocínio. Não existe, né? Lógica. Não existe lógica. Então, a imortalidade da alma, né? Quando a gente pensa na imortalidade da alma, e logicamente que ela pode se manifestar, é uma coisa natural, como que um foco de consciência isolado, que é o espírito, vai morrer junto com o corpo físico? Então como que ele se desprendeu e se tornou um foco de consciência individual e chegou num corpo? E daí depois, quando morre, deixa de existir? E aquele monte de prodígios feitos por crianças de 3, 4, 5 anos de idade, da onde veio esse conhecimento? Né? Então a gente tem que repensar as coisas, a gente tem que começar a ter uma convicção da reencarnação. E a questão mediúnica, ela é só mais uma evidência para a gente acreditar nisso, ou desenvolver a convicção, como eu estou falando. A partir do momento que nós observarmos a vida com os olhos do Espírito, superiores aos olhos da carne, nós vamos mudar muito as coisas. Nós já não vamos ter a vergonha de fazer alguma coisa errada, vai ser tão grande, porque somos nós mesmos nos julgando, não é ninguém nos julgando, sou eu que não quero fazer errado. Porque às vezes quando a gente fala assim: ah, eu fiz, ninguém viu. Um espírito viu, o seu. Ele estava lá presente. E ele é imortal. E fora a multidão, né? Não, mas esquece, vamos falar que ele estiver sozinho. O espírito dele viu e ele vai carregar aquilo pesadamente. Registrado, né? Então eu acho que é mais um texto para a gente reafirmar esses conceitos. Ô Geraldo, só queria convidar o público, né, a raciocinar. Você abriga um espírito, qualquer ser humano abriga um espírito. Se nós tirarmos as mãos desses seres humanos, o espírito vai continuar se manifestando. E nós podemos dissecar e ir amputando o corpo inteiro. Enquanto nós não amputarmos o que cessa a máquina de funcionar, o espírito vai continuar se manifestando. Entende? Quer dizer, então quando você chega à conclusão que você pode dissecar o corpo inteiro e o espírito continua se manifestando enquanto a máquina funciona, você vai ver que o espírito é alguma coisa diferente do corpo. Não pertence ao corpo. Você tem aquele Nick Fujimik, que ele não tem braço, não tem perna, e é um espírito se manifestando. E é um espírito, inclusive, se manifestando com todas aquelas deformações, mas a sua maior manifestação é convencer os jovens a largar das drogas. Né? O que torna aquele espírito um cara especial. Um cara que poderia estar lastimando e estar difamando Deus porque fez aquilo com ele, dedica a sua vida para tirar o jovem da droga. Interessante, né? Entendeu? Quer dizer, então é pura e simplesmente sair fora do quadrado. Raciocinar. Um aspecto interessante é percebermos que esses textos que o Kardec escreve, eles não estão atrelados a dogmas, a preconceitos, deixando o texto, a escrita, aberta, como se fosse uma mão estendida a quem quiser chegar, é ler, absorver, admitir, pelo menos admitir aquela possibilidade. Isso é uma característica comum da doutrina espírita. Ela não se fecha. E esse texto do Kardec, você vê que ele não finaliza. Ele dá uma explicação e deixa uma porta aberta aos novos avanços da ciência, filosofia, a sua opinião. E é interessante esse mecanismo que você não encontra em outros conceitos religiosos. Aqui não é uma crítica, é uma característica da doutrina espírita. É um realce, né? Porque em vários momentos Kardec diz assim, me apresenta uma ideia melhor. Melhor, exatamente. Eu vi essa colocação do Herculano Pires. É isso aí, mas o Kardec fala isso. Me apresenta alguma coisa melhor do que a reencarnação... Que explique mais, né? Que explique mais, que seja mais convincente que a reencarnação, eu adoto. Foi uma frase do meu Clano Pires assim, a reencarnação você deve aceitar porque não tem saída. É isso que você tem que aceitar, porque é o que explica tudo, né? Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 28, quase 29 minutos. Vamos lembrar que o nosso programa Visão Espírita, ele aluga um horário aqui na Rádio Brasil, que nos recebe sempre com muito carinho, com muita atenção, mas a gente tem que pagar todo mês e a gente vive da sua doação, da sua ajuda. E lembramos que caso você queira nos ajudar, e seria muito bom, fazer um depósito identificado numa dessas contas. A conta de preferência, eu sempre digo aqui, é o Banco Santander de Santa Bárbara do Oeste, agência 0210. A conta corrente, 13-00-17-14, dígito 0. Repetindo, Santander, agência 0210, conta corrente 13-00-17-14, dígito 0. Outras duas contas do Luiz Pessoa Guimarães, de Piracicaba, Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24-326, dígito 4. E o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Aliás, eu gostaria de comentar que mensalmente na conta do Banco do Brasil tem um cidadão que já há 5 ou 6 anos, sei lá, mais do que isso, deposita R$30 todo mês. Chega dia 1º e deposita lá os R$30. Esse mês teve uma pessoa que depositou R$10 no Banco Itaú. Né? E tem um outro que depositou já também R$220 e tem um outro que deposita agora, próximo do dia 10, mais R$200. Que coisa interessante. Quer dizer, então, são 4 depósitos, mais ou menos, que perfazem quase R$500, né? Que aí eu faço transferência para a conta do Santander. Do Santander, tá? Então agradecemos a vocês. É mais para caracterizar que essas pessoas que cada um faz o que pode. Estão sendo feitos. lembrar da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites, sediada na cidade de Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. Você toca minha música agora, Geraldo? É, exatamente agora. E olha, não chega a ser clássica, mas é uma música bonita, você vai escutar. E é do Zeca Pagodinho, hein? Jura, jura, jura pelo Senhor, jura pela imagem da Santa Cruz, do Redentor, pra ter valor a tua jura, jura, jura de coração, para que um dia eu possa dar-te o meu amor, sem mais pensar na ilusão. Daí então, dar-te eu irei, um beijo puro na catedral do amor, dos sonhos meus, bem junto aos teus, para fugir das aflições da dor. Valor a tua jura, jura, jura de coração, para que um dia eu possa dar-te o meu amor, sem mais pensar na ilusão. Essa, o Luiz nos surpreendeu, que eu não esperava o Zeca Pagodinho, mas a música realmente é muito bonita, tem uma letra muito agradável, todos conhecem e acaba deixando o nosso programa bem descontraído. Você larga a mão de ser preconceituoso, só que a música clássica agora. Que é isso. Agora vamos começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita. Sempre lembrando que o dia 12 haverá uma palestra na Secretaria de Educação, entrando pela Tiradentes. O tema é o 14º apóstolo com Paulo César Fernandes, terá uma tarde de autógrafo e a entrada é 1 litro de leite destinada à casa da criança. Estamos estudando agora o 6º livro da coleção da Terezinha, que são Estudos Espíritas do Evangelho. O Alan até falou que está em falta, nós estamos aqui pegando o livro do Luiz e é muito interessante o começo desse estudo, porque algumas pessoas que não conhecem o Espiritismo se surpreendem ao saberem que nós lemos a Bíblia. Parece uma coisa assim... Do outro mundo. Parece de outro mundo. Mas como vocês não são espíritas? Mas o que tem que nós somos? O fato de ser espírita não é inimigo da Bíblia. Aliás, a Bíblia foi catalogada no Vadimé. Pois é. Todinha. E a Terezinha, de maneira muito feliz, ela faz uma introdução aqui, Espiritismo e Estudos Bíblicos, e eu vou fazer assim, pequenas leituras, vou passar a bola a Alan Luiz, que é muito interessante. E você que está nos ouvindo, saiba que nós espíritas estudamos a Bíblia, adotamos a Bíblia também. A Terezinha escreve: aos espíritas, os adeptos do Espiritismo, interessa o estudo de todas as passagens bíblicas, do Velho como do Novo Testamento, que tragam informações sobre a existência e imortalidade do Espírito e de suas manifestações após a morte, tão bem registradas em numerosas passagens dos antiquíssimos livros da Bíblia. Interessa também o conhecimento das leis morais, que lá se contém, evidenciando que, mesmo naquelas recuadas eras, já no mundo maior, proporcionava elevada orientação moral para a humanidade. Eu acho que esse texto já pega o espírito da coisa. Sim, sim. Eu posso até mencionar, eu já coisa, você é que o espírita lê a Bíblia com uma lente de aumento, né? Porque como ele ampliou o horizonte dos seus conhecimentos, ele não fica restrito àquilo de que é um texto sagrado e não admite interpretações e simbolismos, né? Então, por exemplo, naquela passagem que Jesus disse que do cego de nascença e o seu quem que pecou? Se o cego de nascença ou seus pais, o espírita vê aí reencarnação. Porque quando Jesus pergunta se o cego de nascença tivesse pecado, se ele nasceu cego, ele só pode ter pecado se ele admite a reencarnação. Né? Quer dizer, então Jesus está dizendo assim, o cego de nascença teve uma vida anterior, ele pecou na vida anterior? É mais ou menos isso que Jesus disse. Então, o espírita lê a Bíblia sobre uma ótica mais ampliada. Eu acho assim, que a gente tem que imaginar que o conhecimento não foi inventado pelo Espiritismo. Né? O conhecimento na humanidade, ele segue um curso de milhares de anos. Então, nós não podemos abrir mão de todas as pessoas inteligentes que pensaram no mundo. Então, se você tem lá entre os pré-socráticos uma elaboração de um conceito, eles passaram horas debruçados sobre aquilo. Então, esse conhecimento ele deve ser atualizado, porque depois dele, outro pensou, e depois dele, outro pensou. Agora, você pegar um assunto aqui hoje, fazer uma análise superficial desse assunto, sem buscar a história desse assunto já pensada, você não é um pesquisador, você é apenas um comentador de um ponto que você achou interessante. O pesquisador de verdade, ele vai na fonte, e da fonte ele vem para cá, para a superfície. Ele vai lá ver o início daquilo, como que aquelas pessoas pensaram, como que foi o outro grupo. E a humanidade, de uma certa maneira, ela vai sucedendo entre pontos e contrapontos, né? O processo de aprendizado da humanidade é dialético. Há um grupo que de repente defende um ponto de vista, dali a pouco aquilo amadurece para um outro ponto de vista, e depois um terceiro grupo avança em cima desses dois pontos de vista, e assim sucessivamente nós vamos buscando um verdadeiro aprendizado. Abrir mão de tudo que foi pensado e de um livro, ou de uma coleção de livros, né, que Bíblia é coleção de livros, uma coleção de livros de pensadores, eu acho que seria uma grande idiotice nossa como pesquisador. Muito bem colocada, Alan. E eu acho que até em sintonia, o texto, o próximo texto, é um ponto de contato entre os cristãos. A Teresinha fala exatamente isso. Conhecer o conteúdo bíblico pode representar para o espírita um melhor relacionamento com os profitentes de confissões religiosas que estão muito apegados às, entre aspas, santas escrituras, fecha aspas, e acreditam ter em todos os seus livros as passagens da palavra de Deus. Se o espírita souber evidenciar que existe concordância entre ideias básicas da Bíblia e a doutrina dos espíritos, concordância que se faz integral quanto à mensagem evangélica, talvez consiga superar as barreiras que o preconceito religioso ergueu. Então, muito interessante. E sendo propícia à oportunidade, até mesmo os pontos de maior divergência no entendimento das teses bíblicas poderão ser objeto de uma fraterna e esclarecedora troca de ideias em que se ofereçam ao interlocutor os enfoques e explicações espíritas que ele aceitará, se quiser e puder. Né? Geraldo, deixa eu fazer uma parte. Por que não é a palavra de Deus? Sabe, eu acho que a gente às vezes pensa, vou usar o exercício que você falou, vou pensar fora da caixa. Por que não a palavra de Deus? Quando você está educando seu filho, você não conversava com seu filho o que você conversa hoje quando ele tinha um ano de idade. E você usava até a linguagem do tati-bitati para poder se comunicar com ele. Por que não Deus está usando tati-bitati com a gente em tantas outras maneiras, de tantas outras formas, para a gente poder ir construindo o nosso pensamento crítico, racional, desenvolvido com pesquisa, no caminhar. Então pode ser a palavra de Deus, mas ela, e isso a gente tem que entender, era pertinente a um grupo 3 mil anos atrás, 2 mil anos atrás. Hoje nós somos um grupo já evoluído naquele lá. Muito interessante. Então a gente pode continuar recebendo a palavra de Deus, mas uma palavra mais evoluída, que a gente tem mais capacidade de absorção, não é mais aquela atividade. A ferramenta que Deus se utiliza está mais perfeita. Está mais perfeita. É, nós, eu acho que a colocação do Alan foi de muito bom senso, foi encaixou no momento certo. E a gente observa, e isso é muito comum, eu estou lendo aí a Gênesis, o Kardec, ele cita o Evangelho, cita a Bíblia. O Luiz tem um trabalho do Deus meu, por que me desamparaste? É bíblico. Então, o Espiritismo tem uma proximidade muito grande com a Bíblia. É só você estudar e você perceber. E aí aqui a Terezinha fala, a Bíblia citada na codificação. Então, para você que está nos ouvindo, chegou agora, o Espiritismo, ele compreende, lê e estuda a Bíblia também. E a Terezinha fala, Kardec soube bem utilizar os estudos da Bíblia à luz do Espiritismo para demonstrar que este confirma, esclarece e desenvolve o que nela, a Bíblia, se encontra de informação verdadeira sobre a vida espiritual, ao mesmo tempo em que a evidência e ao mesmo tempo que evidencia o absurdo e a irrealidade de falsas afirmativas que nela também existem, como fruto de conceitos particulares e ultrapassados da ignorância de um povo e de uma época. Eu acho que esse começo aqui diz muita coisa, não, Alan? Diz bastante coisa. E eu acho que soma naquilo que eu estava comentando, né? A coisa ela vai é num contínuo, né? Nós vamos absorvendo, vamos evoluindo nessa busca, nesse conhecimento, não é, Geraldo? Geraldo, quando Jesus fala da parábola do rico e do Lázaro, está falando do plano espiritual. Fala claramente de um relato no plano espiritual. É, quer dizer, porque quando ele relata aquela passagem do rico e do Lázaro, ele relata uma passagem e o plano espiritual. Então, quando, por exemplo, você vê lá na Bíblia, e Deus se arrependeu de ter criado o homem, é o que a Terezinha diz aí, é um absurdo. É, como é que um Deus onisciente pode ter se arrependido de criar uma coisa que ele tinha ciência que ia dar certo? Quer dizer, então, a doutrina espírita ela faz exatamente isso. Ela mostra os pontos coerentes e incoerentes que a Bíblia tem. Eu acho que o Alan e o Luiz devem concordar. Quando você estuda o que é a Bíblia, foram livros escritos há muito tempo atrás, dentro dos conceitos vigentes da época, em linguagens que hoje já nem existem mais e foram sofrendo traduções, interpolações, e que hoje chegam a nós da maneira como vemos. Então a gente não pode, primeiro, ter um raciocínio tão simplista de que aquilo é uma coisa intocável, que não se pode duvidar de uma vírgula, de uma letra, porque é desconhecer toda a história das traduções, das Bíblias, da maneira como foi escrito, como foi guardado, o que aconteceu nos vários concílios dentro da Igreja Católica, o que foi feito com a Bíblia. Essa Bíblia de hoje não é a Bíblia de 2000 anos atrás. Ela tem modificações. Então a Bíblia ela tem que ser lida com bom senso, com calma, com estudo. Ali é a palavra de Deus? Sim. Mas a palavra de Deus não está só na Bíblia, está em vários outros livros, em vários outros autores, em vários outros missionários. A Bíblia é uma base espetacular. Uma vez eu li Emmanuel dizendo que muito descobriremos ao estudar a Bíblia. Eu acho que isso é uma grande verdade, sim. A gente ainda não tem tanto conhecimento, mas assim, a nossa intenção é nos aproximar, tanto que citamos textos bíblicos. Aliás, eu cataloguei um texto que o Emmanuel comenta num dos livros desse, Fonte Viva, algum desses aí, E ele não percebeu numa passagem bíblica a afirmação da reencarnação. Entende? E nós, no Evangelho no Lar, a gente percebeu ali, eu cataloguei como reencarnação. Entende? Quer dizer, então, é como ele diz, você lê e às vezes você não se apercebe. Outro vai ler e se apercebe. Até você relendo em um outro momento, você capta. Então, realmente temos que continuar estudando. E aí a Terezinha, na sequência, ela cita as obras básicas do Espiritismo, por exemplo, o Livro dos Espíritos, num momento em que o Kardec faz considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Quer dizer, no livro básico, no livro que nasceu o Espiritismo, tem uma citação bíblica. No Livro dos Médiuns, aí ele vai citando todas as colocações bíblicas que Kardec faz ao longo dessas obras básicas, dizendo que a proximidade entre a doutrina espírita e a Bíblia, que é um livro clássico conhecido por todos. E também na Revista Espírita, frequentemente Kardec cita ideias de ensinos bíblicos. Então existe uma proximidade muito grande entre o Espiritismo e a Bíblia. Certamente, a mim, particularmente a mim, falta um conhecimento maior da Bíblia. Eu sei que tem um escritor cearense, acho que é Francisco Cajazeiras, que ele é um estudioso da Bíblia, é um espírita, e ele faz trabalhos excepcionais relacionados a esses temas. É um outro autor que merece ser lembrado. Quando eu cataloguei a Bíblia, a palavra Bíblia, né? Então lá aparece todas as obras que Kardec menciona a Bíblia. Puxa vida! Entende? Então você... Eu vou até entrar aqui só para te dar umas... Colher de chá, né? É. E aí, para finalizar aqui, a Terezinha ela entra numa situação que é isso que o Luiz falou: obras espíritas e estudos bíblicos. Aliás, o Vadimeco espírita mereceria de sua parte ser visto com mais cuidado. Tem muito mais informação do que você imagina. Eu lembro de uma vez de uma afirmação do Alan que você falou, não sei, eu acho que há um ano atrás, que você foi fazer um trabalho, uma palestra, e você não estava encontrando determinado assunto, e você fez uma brincadeira consigo mesmo e falou, vou ver se no Vadimeco Espírita tem. E chegou lá e tinha, e acabou lhe ajudando. Então, realmente é um repositório de informações muito interessantes. Mas a Terezinha fala assim, como vemos, os espíritas a quem o Espírito de Verdade recomendou instruí-vos e que buscam incessantemente o conhecimento que os possa fazer melhores, podem encontrá-lo também nos estudos bíblicos à luz do Espiritismo. Numerosos autores espíritas dão atenção aos textos bíblicos, procurando a sua melhor exegese no enfoque espírita, para seu próprio proveito e para colocá-los ao alcance do entendimento popular. Não, olha, o meu nariz ele trancou de um jeito que eu não consigo então, falar. Deixa que eu comento aqui. Ela. É a Gênese. Aqui eu cataloguei a Gênesis, inclusive tem, a Gênesis tem uma referência especial, porque deve ser assim, um assunto muito interessante sobre a Bíblia. No capítulo 1, parágrafo 27. Eu gostaria de comentar uma coisa. Nós temos o Haroldo Dutra Dias também, é um grande pesquisador, tradutor do Evangelho, no caso, para a Federação Espírita Brasileira, que faz um grande trabalho de pesquisa nesse campo. Existem pessoas em Belo Horizonte trabalhando profundamente o estudo da Bíblia, do judaísmo, do Evangelho. Então existe muita gente pesquisando nessa área. Eu até vou falar mais, Geraldo. Eu acho que nós espíritas compramos muito livro, mas lemos muito pouco. Então assim, é um dos livros mais vendidos, mas são também pouco lidos. E isso a gente pega rapidamente em alguns comentários que a gente escuta das pessoas no dia a dia dentro da Casa Espírita. Você leu tal livro? Li. Mas por que você está me perguntando isso? Sabe, a pessoa não leu. De fato, ela não leu. Então, é lamentável tantos espíritos de primeiro time trazer à luz tantas obras de primeiro nível, e eu estou falando de primeiro nível acadêmico, e a gente deixar na prateleira sem ler. Então, o exercício que eu convido a todo espírita é o estudo sério. Se você não dá conta de estudar sozinho, estuda em grupo. Convida dois, três amigos. Usa o programa Visão Espírita para isso. Você ficou em dúvida. Pergunta. Eu, Luiz, Geraldo, nós estamos acostumados a estudar esse assunto. Se a gente não souber, a gente tem um monte de outros amigos que estudam o assunto. Então a gente vai junto fazer um estudo. Mas olha só, nós passamos programa, programa, não tem uma pergunta no Facebook. Não tem uma colocação de um texto publicado. Não chega por telefone uma pergunta decente para a gente responder. Geraldo. Agora, o que é isso? A Revista Espírita de 1860, 1862, 1867, 1868 falam sobre a Bíblia. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. Você sabe que essa colocação do Allan é uma colocação que... eu acho que mexe comigo e mexe com todo mundo, né? Porque eu tenho uma coleção de livros espíritas muito grande. E assim, eu li bastante, mas tem muita coisa para ler. Agora, não é para sair comprando tudo quanto é livro. Você tem que ler. E o livro espírita, em geral, a leitura não é suficiente. Você tem que estudar. Tem obras que são muito interessantes. Por exemplo, as obras do André Luiz, eu acho que eu já li 3 vezes. Mas todas as vezes que eu leio, eu não sei se a gente esquece, eu acabo descobrindo um enfoque que eu não tinha percebido. Então, qual a conclusão? Eu não li direito. Precisa ler mais. Não é que não leu direito, não, Geraldo. É o seu estado de espírito no momento daquela leitura que não estava aberto para aquele assunto. E se eu se você pegar o mesmo livro e ficar lendo ele 10 vezes em seguida, acaba e começa, cada hora você vai vendo de um jeito. Porque a sua mente vai elaborando para você perceber nuances que você que estava nas entrelinhas que você não percebeu. Exatamente. Né? Olha aí, Estudos Espíritas do Evangelho. Você conhece esse livro? Isso aí. Ele fala na 1, na 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na 7 no capítulo 11. Fala da então, Bíblia inteira. Existe uma interação entre o conteúdo bíblico, a obra de Kardec e o que nós estamos fazendo aqui. Então, que fique muito claro que nós estamos muito próximos da Bíblia, usamos os ensinamentos bíblicos, mas precisa estudar um pouco mais para entendermos melhor essa santa doutrina. Daí tem um livro também, Geraldo, é interessante falar. O Espiritismo na Bíblia, de Henri Steck. O Espiritismo na Bíblia. E aliás, eu tenho um livro que eu não estou lembrando o autor, chama-se Os Homens da Bíblia. Esse eu não conheço. Os Homens da Bíblia. É muito interessante, né? Mas, muito bem, são 10 horas e 54 minutos. As últimas palavras do Luiz. Amanhã eu estarei lá em Capivari, vou no Centro Espírita Padre Haroldo, né? E a Diene vai fazer palestra lá na AM. Então estaremos em Capivari amanhã. E um abraço a todos. Um abraço a todos. Grande Allan. Uma ótima semana a todos. Que a gente possa pensar, estudar, refletir. Sair dessa menoridade, como diria Kant. Que a gente possa pensar por nós mesmos. Que a gente não escute um comentário e saia retransmitindo esse comentário como uma maquininha de reprodução automática, sem pensar no que está falando. Eu vejo hoje que nós temos grandes ferramentas para nos aproximar, o Facebook, o WhatsApp, só que se você fizer um filtro fino, na última semana do que você recebeu no WhatsApp, 99% é lixo. É lixo, não serve para nada. Sabe? Então a gente tem que rever os nossos conceitos individuais, e isso só tem uma maneira: estudando, analisando, trocando ideias com pessoas que queiram crescer, sair daquele momento de estacionado que está. Vamos para frente, gente. Vamos, por favor. Eu estou convocando você. Utiliza a plataforma do Facebook para colocar uma pergunta para a gente responder semana que vem. Que a gente não consiga nem fazer a nossa pauta do programa, que a gente só responda a pergunta domingo que vem. Teve 20 perguntas. 50, mas eu duvido. Eu duvido, Geraldo, que nós vamos ter mais de 5 perguntas. Eu duvido. Olha lá, hein, rapaz. Estou fazendo um desafio, eu duvido. E eu torço, além de tudo isso,